Alfa, ponto esperado no zero, o ajuste no zero no ano, tá? 3520. Uno 896, após a passagem do Airbus da TAM, ingressa via Juliette, posição 10, pátio principal. Gente, então, para entrar na Juliette após o TAM, posição 10. TAM 3520, ponto espera, pronto para decolagem. TAM 3520, autorizado a alinhar e decolar. Estou no zero, vento 080 graus, 119. Sente, livre alinhar e decolar, estou no zero, TAM 3520. 3520, decolado 36, controle 119, decimal 8, bom voo. Xenon 18, obrigado, TAN 3520. Controle Salvador, TAN 3520. 520, Suíma T190, saída da PUCA. Saída da PUCA, ascensão 90, TAN 3520. Portugal 024, contact now, receive center on 126.85, enable 125.45. Confirm first frequency for Portugal 024. Frequency 126.85, enable 125.45. 126.85, enable 125.45, Portugal 024. Muito obrigado e um bom ano. Obrigado, novamente. controle Salvador, boa noite, UAB 5809, perdeu contato com o Recife, está passando 160 para 1250. Salvador, UAB 5809. Salvador, 5809. Web 5809. 5809, prossiga. 5809, perdeu contato com o Recife, está mantendo 50 7 milhas de mar. Sentido se mantém a 3.011, ajuste de vigilância. Para 3.011, web 5809. Tá 32, corrijo, tá 3520, passa 160, chama centro em 12685, alterna 12545. Centro 1254, desculpe, 12685, 12545, tá 3520. Salvador, web 5809, poderia voar tudo? Autorizado, 5809. 809, voa tudo. Meia, bom dia, chegada a mar e desse mantém a 4.000 pés, ajuste 1011. Chegada a mar e desce para 4.000 pés, Salvador, gol 1896, com informação Charlie para a Supercopa. Gol no 896, João Pessoa, autorizado nível 370, via Upper Whisky 58, até Romeu Eco Charlie, após direto destino. Decoladão no zero, curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8 e aciona 5130 no transponder. Localizador, web 5809. Na 2000, informará localizador 5809. Após direto destino. Decoladão no zero, com curva à esquerda. Saída Puca, Aracaju. 119.8, controle, aciona 5130, gol 1896. Cotejamento correto, chama pronto para o pushback sanamento no 10, gol 1896. Chama para o pushback sanamento. Uno 806, vai pedir 4000, pode prosseguir 2000. Para 2000 e inicie redução para 190 mais. Uno 806, informe o localizador. 2000, vai reduzir e reportar o localizador. Localizador já avistando o web 5809. 5809, complete final ILS, torre 118.6. 18.6, boa noite. Salvador, boa noite, web 5809, no ILS, baixo travado. Webjet 5809, boa noite, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 070 graus, 109. Ipona, 10, web 5809. Boa noite, no meio, estabilidade ILS. E complete, final ILS, 2186, boa noite, no meio. 2186, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, no meio, boa noite. Da 2036, para o Índia Serra, visual. Uno 8, Uno 6, boa noite, o número 2 para pouso, para cheque, o vento 070 graus, 109, o ajuste no 0, Uno 1, informarei pistão no 0 livre. 709. Objeto 5809 no solo 59, libera a direita via Fox, táxi autorizado via Alfa Índia, posição número 2. Alfa Índia, posição 2, 5809. 18 no meio, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0, vento 070 graus, 109. Centro de pouso, está baixando, levado, boa noite no meio.